Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2014. A edição de hoje vai apenas trazer música de guitarra. Já iniciamos com uma, designadamente uma Rhapsody antiga. Vamos seguir com mais três. Uma delas, tal como esta Rhapsody antiga, não consigo identificar os intérpretes e por isso vamos ficar então com esta composição, da Rhapsody antiga, também o Despertador Musical. Também deixe-me dizer que vamos ficar depois com o Trimonel Marques e as Guitarras e os temas Coimbra, Menina e Moça e Pérolas do Atlântico. Antes de passar às músicas, deixe-me só fazer uma ressalva e uma justificativa de que no caso dos instrumentistas é muitas vezes difícil. Aliás, é sempre difícil, exceto quando são casos como alguns mais renomados, como o saxofonista Kenny G, por exemplo, ou como o pianista Richard Kleiderman, mas de uma forma geral é muito difícil encontrar informações sobre os instrumentistas. São limitações que os ouvintes já estarão certamente habituados, mas fica então aqui a nossa justificativa para esta não apresentação dos intérpretes dos dois primeiros temas, a Rhapsody Antiga, que abriu a nossa edição, e o Despertador Musical, que vamos ouvir já de seguida. Ouvintes, fiquem bem, uma boa tarde para todos e até amanhã.